se acerca no trono y al Cordero te vencirá salvação. Ao nosso Deus que se acerca no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. E o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a song.